Do fundo do meu coração, obrigado pela atenção. A lua foi a testemunha e a madrugada trouxe inspiração. Além da razão, na mente um sonho, focado no objetivo. Do lado da minha coroa escrevendo um rap, eu pensava comigo, preciso falar o que eu sinto. O sentimento que se faz presente dentro de casa, o vício, brigas que não acabava mais. A rua é refúgio pra qualquer menino que tem um pai agressivo, alterado por álcool e drogas, tornando impossível o convívio. Jogado às margens da sociedade, vítimas de um sistema covarde, tomando pancada do funça porque no mercado furtou chocolate. Menor de idade que tem atitude, no farol com disposição, arrancando joia do pescoço do boy. 38 na cinta, muita munição. 14 anos, da hora, legal, pra comer de nada e na Febem. Deitado no valete ladrão, você não sabe quem é quem. Escola do crime, na ficha criminal 157, vagabundo não vê 17. O pesadelo dos check, dos barba que caguetou. Os menor que tinha um plano de pular o muro e deixar pra trás só os colchão queimando. Tentativa frustrada, na madrugada na quadra, só de coruja, água gelada, queixo no peito, choque invadiu, já era parceiro. Perdido no crime, sozinho tentando voltar, ninguém me define, meu caminho vou trilhar. Perdido no crime, sozinho tentando voltar, ninguém me define, meu caminho vou trilhar. Só eu sei, eu passei, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu chorei. Meu caminho vou trilhar. Só eu sei, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu chorei. Mataram morrer, é o grito de guerra do choque quando invadiu. Batendo no escudo, marchando pra cima com os cachorros no canil. Homens da cavalaria vem logo atrás pra apoiar. E eu perdido no crime, sozinho tentando voltar. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, ele é tudo que eu preciso. Um filme vem na cabeça, infância, pobreza, drogas e alcoolismo. A um metro distante, a dois passos do abismo. Querem a maioridade penal, expor rosto de criança em jornal. Educação na verdade não tem, sonhando com a liberdade assistida. Ou promessa socioeducativa que na verdade não socializa ninguém. Fazendo refém, sem olhar a quem, um olhar preconceituoso. Quebrado onde mora ladrão, queixo no peito olhando pro chão. Olhou pro lado, tomou um murrão, nunca mais puxa o bonde da rebelião. Que noite terrível castigo, helicóptero que sobrevoa. Na unidade os polícia mantém o domínio, pensando na minha coroa. Bomba de gás, lacrimogênio, sensação da alma saindo do corpo. Os funça descendo a madeira, se for pra voltar pra cá, prefiro estar morto. Febem de São Paulo, ano 2000, complexo Tatuapé. Salve, salve pra quem me trombou, na caminhada fortão e na fé, vai. Perdido no crime, sozinho tentando voltar, ninguém me define, meu caminho vou trilhar. Perdido no crime, sozinho tentando voltar, ninguém me define, meu caminho vou trilhar. Só eu sei, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu chorei. Só eu sei, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu chorei. Só eu sei o que eu passei, o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu chorei.